oficial do Arrocha. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Dizer que eu não sou a sua cara metade, meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. E pra cantar comigo, chega pra cá a minha amiga Jaiane. Com flores e Iemanjá, pedi um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas pra nos iluminar. Sou